sou o primeiro a entrar e o último a sair. Eu sou o rapper favorito do seu rapper favorito. Te dou a letra certa pra questão correta no seu gabarito. Pode deixar comigo que eu represento. Eu sigo em frente enquanto os outros vão pro acostamento. Eu só lamento os deprimidos. Tô de cabeça sempre erguida sem tomar o comprimido. Minha responsabilidade, escrever rima com habilidade. Com mais de 30 de idade, mas não esquenta. Que eu vou continuar quando eu tiver 40. Talvez eu faça outro disco com sala 70. Depois dos 60, eu quero ver quem aguenta. Quando o hip hop não for mais relevante, quem que vai levar essa cultura adiante? Quem que vai tá rouco de contar essa história? Quem vai tá no jogo, nas eliminatórias? Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Não vou pra nenhum lugar, eu tô aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Pode perguntar, que eu sempre tive aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Quem que vai lembrar de quem que teve aqui? Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Eu também sou hip hop e o hip hop tá aqui. Esse é meu testamento, toma o meu legado. Deixo tudo pra vocês no verso rimado. Pra servir de influência pros moleque novo. Aquela referência pra quem saiu do ovo. Sou eu de novo e eu não paro. Se o microfone é uma arma, esse é o disparo. Bem no alvo, ninguém está a salvo. Essa também vai pra quem já tá mais calvo. Isso é sério e é estéreo. Eu também represento os novo nego velho. Me reinvento e trago a novidade. Com jeito de moleque, mas sem impulsividade. Trago de volta a enciclopédia em vários volumes. Do defensor da moral e dos bons costumes. Porque eu tenho a moral de falar o que eu penso. E bom costume de pensar antes de falar. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Não vou pra nenhum lugar, eu tô aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Pode perguntar, que eu sempre tive aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Quem que vai lembrar de quem que teve aqui? Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Eu também sou hip hop e o hip hop tá aqui. Não tem magia, nem tem encanto. Pego a batida, escrevo a rima, depois eu canto. Assim que eu trampo, sem influência de ninguém. Eu tenho meu estilo e meu estilo vai além. Do underground, independente, alternativo, comercial. Dos que se vende, apelativo. Eu não preciso nada disso. Me passa o microfone que eu termino meu serviço. Eu tô aqui pra isso, à disposição. Vai lá no Facebook, procura o Espião. Se quiser falar comigo, deixa o seu recado. Se não for respondido é porque eu tô ocupado. Bem lembrado, fui eu que comecei. Bota a culpa em mim. Nunca pensei que ia ser assim. Não é o rap, não é os gangsta, não é o rock, não são os emo. E é comigo mesmo. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Não vou pra nenhum lugar, eu tô aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Pode perguntar, que eu sempre tive aqui. Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Quem que vai lembrar de quem que teve aqui? Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Eu também sou hip hop e o hip hop tá aqui.